Portal do Arrocha. Nas teclas, meu maestro Gugu, o melhor da Bahia. Tamo juntos, bebê. Amanheceu e você nem ligou. E eu que acreditei em você, amor. Você me enganou. Você me enganou. Não, não, não. É isso que acontece quando se envolve na balada. Beija uma boca tão gostosa e se viciou. Você me viciou.